Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, ouvinte da Rádio Mackenzie! Está começando agora mais um Arquibancada MAC, um programa de debates sobre o universo esportivo. Eu sou Victor Chaim e exclusivamente hoje serei seu apresentador, pois nossos amigos Luciano Lourenço e Pedro Rocha estão de fogo. Boa noite a todos na bancada, primeiro começando com nosso amigo André Capita, nosso André. Boa noite para você, qual é o seu destaque de hoje? Boa noite, bancada, boa noite, Chaim, boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a possível estreia de Alexandre Pato pela equipe do Chelsea. Finalmente, né? O Chelsea que está fazendo campanha Estreia Pato ali na internet. Exatamente. Betão, boa noite para você, José Roberto de Finiclé. Boa noite, Chaim. Qual é o seu destaque de hoje? Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para o clássico Palmeiras e Corinthians. É um clássico que vale muita coisa para o Palmeiras e para o Corinthians por ser um clássico, mas vale muito para o Palmeiras pela classificação no Campeonato Paulista. André Fonseca, qual é o seu destaque de hoje? Boa noite, Chaim. Boa noite, amigos ouvintes. Meu destaque vai para o jogo do Santos de ontem. É, o Santos que vai jogar amanhã, se não me engano, sábado, ele vai jogar amanhã. E jogou ontem e conseguiu uma bela virada sobre a Ferroviária na Vila Belmiro. Nosso amigo João ainda não chegou. A hora que ele chegar, eu dou um aviso. Então sobe o hino do Santos para a gente começar aqui a falar sobre o peixe. Bom, o Santos que jogou ontem às 9h30 na Vila Belmiro começou perdendo o jogo 1-0, uma falha defensiva, vamos dizer assim, grotesca. Foi uma falha, deixou o atacante da Ferroviária entre os dois zagueiros e conseguiu cabecear, encobrindo o goleiro Vanderlei. E foi um gol que parecia que o Santos ia perder o jogo, porque estava jogando muito mal o primeiro tempo. Só que no segundo tempo entrou o camisa 10, ou camisa 20 em essência, né? Ele mudou o jogo, entrou no jogo, ele participou dos 3 dos 4 gols e conseguiu uma boa virada, né, Petão? É, eu acho que... E ainda falando da Ferroviária, logo após o gol da Ferroviária, o mesmo atacante da Ferroviária perdeu um gol absurdo. Sim, ele jogou pra fora, tipo o Joel, não. Igual o Barrios ontem também perdeu um gol assim, e o Joel, né, o Joel também perdeu um gol na cara. Então eu acho que até, por exemplo, se a Ferroviária faz 2-0, poderia ter sido um outro jogo, né? E acho que no primeiro tempo era possivelmente fatal 2-0. E seria justo, a Ferroviária jogou melhor que o Santos no primeiro tempo. E ontem foi também o dia das estreias de gols, né? O Paulinho fez 2, o Zeca também fez o primeiro gol, pelo um belo Santos. Gol do Zeca. Jogada individual pela esquerda, né? Ele veio cortou pro dois, meio, quase que o bateu goleiro... cruzado, confusão na área, incrivelmente não pegou em ninguém e a bola entrou no cantinho. Exatamente. Ali do goleiro da Ferroviária. Virou em 10 minutos, virou o jogo. Sim. E tomou massacrou conta. Depois, né? Acho que o técnico Dorival, ele falou na coletiva que não tem comentários sobre a atuação do Lucas Lima nesse jogo. Ele entrou, ele veio de um jogo contra o Paraguai, ele tava jogando há 48 horas atrás, entrou nesse jogo no segundo tempo, meio que poupado no primeiro tempo, e mudou o jogo. Ele participou de três gols, menos o do Zeca, que foi uma jogada individual incrível. E o Santos conseguiu uma virada e goleou a Ferroviária. Acho que isso é interessante, né, André? Sim, sim, é interessante. É interessante também o fato do Lucas Lima ter jogado muito, muito, muito. Ele mostra com isso quantos que... Muitos? Muito, tipo, várias vezes muito. Ele mostra com isso que ele é o camisa 10 preparado para a seleção. Ele tem como jogar junto com o Neymar, com todos os outros craques que o Brasil tem. Embora eu não ache que todos são craques. É, acho que... Enfim, tem... São Dunga, todos bons jogadores, acho que não deixa os caras. Tem ser bons crack, jogadores, né? Mas o Dunga precisa colocar na cabeça dele que o Lucas Lima é titular. Ponto. Isso é. E o Santos conseguiu ontem retomar a liderança e confirmar a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. É, e eu acho que é como a gente sempre diz, né? O Santos no Paulista é uma coisa, cresce. No resto do ano é outra coisa, mas acho que todo o torcedor santista quer que ele continue jogando nesse alto nível, pelo menos jogando o segundo tempo, né? Porque o segundo tempo foi o Santos que a gente conhece, com toque de bola, com praticamente definiu 2 gols tocando 1-2 E o, até o Gabriel fez o 3, né? Que sim, normalmente ele finaliza. O Gabriel fez o quarto gol de pênalti. De pênalti, que eu ainda achei que foi um pênalti, como diz o... É, eu achei que foi pênalti. A lá brasileira, né? É, ele foi se empurrando pra trás e o zagueiro meio que... Entrou na onda. Entrou na onda. É, mas eu acho que... E outra jogada do Lucas Lima, né? E outra jogada do Lucas Lima. É, mas eu acho que é muito entrosado esse time do Santos, principalmente com o Lucas Lima em campo. Então, acabou com o jogo em 10 minutos, como o Capita falou. É, e o que mudou em campo? Lucas Lima mudou o jogo. Agora é legal pegar as curiosidades do jogo, né? A equipe da Ferroviária tem uma proposta muito parecida com a equipe do Santos. Posse de bola, toque rápido e invadir a área, né? E eu acho que justamente esse jogo espelhado que teve no primeiro tempo foi a dificuldade do Santos. Não conseguiu trabalhar com uma equipe que joga como ele, mesmo sendo inferior tecnicamente, né? É, que foi o que, como a gente comentou, do segundo gol, o gol que poderia ter sido o segundo da Ferroviária, né? É, foi aí que entrou uma questão técnica e que o time do Santos é muito mais qualificado tecnicamente do que o da Ferroviária. É, e o técnico Dorival, durante o intervalo, ele passou um vídeo sobre a Ferroviária falando como eles jogam. Pra mostrar pro time do Santos que eles jogam muito parecidos e eles precisavam mudar a postura em campo, né? Acho que... Cara, eu acho que foi... É, o técnico Dorival é muito inteligente nesse aspecto de tática, né? Acho que por isso que o Santos dá muito certo, né? É, ele apertou o segundo tempo, avançou a marcação, tanto é que o segundo gol do Paulinho, ele conseguiu... Roubar a bola. O Joel conseguiu roubar a bola numa falha do zagueiro. Grotesca também, né? Também não conseguiu. Aí o Joel entrou na área e cruzou, o Paulinho sozinho, sem problemas, confirmou o 3-1. Então, o Santos vem forte mais uma vez no Campeonato Paulista. É, como sempre, como há muitos... Há décadas, né? E a Ferroviária perdeu a chance de entrar no na zona de classificação, teria passado, né? São Paulo por critério de desempate, né? É, e o Santos que joga às 6h30 contra o Capivariano, pela 14ª rodada. No sábado? Domingo. Sábado. Domingo, né? Domingo às 6h30. E acho que do Santos, acho que também encerrado o assunto. Quando, o placar, por exemplo, do Santos e Capivariano, qual é o seu palpite, André? 2-0 Santos. 2-0 Santos. É em Capivari. 3-0 Santos. Ah, se mudasse ia ser 10-0. É. Vamos jogar em casa. É, não sei, né? O Santos em casa é outro. 3-2 Santos. 3-2 Santos? Muitos gols, hein? Amanhã de Capivariano, Capivariano, não sei não. Eu aposto em 1-0 Santos, 2-0 Santos. Por ser em Capivari, o Capivariano não é tão batível. Não é tão forte, é na casa deles, né? E o Santos já tá classificado, né? Acho que a motivação como não seria tá. Um protesto da equipe, da torcida de Capivariano? Não sei, cara. Não chegar com capivaras? É, nossa. Vamos trocar de assunto depois dessa? É piada nível arquibancada Mac. A gente vai começar aqui com o Palmeiras, que vai ter o clássico ali no domingo. Sobe o hino do Verdão. Quando surge ao viver de imponente, no gramado em finalmente, o Verdão voltou a ganhar um jogo. Depois de 4 partidas tristes para qualquer torcedor palmeirense ou para qualquer apaixonado pelo esporte. E, bom, o Palmeiras vinha de um 4-1 do Água Santa, 2-0 do Nacional, que mais que ele perdeu? Não, 1-0 do Nacional, 2-1 do Audax, 2-1 do Red Bull. E 4-1 do Água Santa, e finalmente ele conseguiu um placar de 3-0 sobre o poderoso... Rio Claro. Rio Claro, grande Rio Claro. Grande Rio Claro, último colocado, já rebaixado tem para... Tem o Alex Silva pirulito na zaga, sensacional. Rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista já, o Palmeiras conseguiu fazer essa façanha. De rebaixar ou de ganhar? De rebaixar. Acho que os dois, hein? É. Ontem foi... Olha, cara, foi um jogo estressante pro torcedor palmeirense. Eu garanto isso. Garanto, bem garantido. Você cobriu o jogo ontem, né? Cobri o jogo. Eu tava lá pela arquibancada Mac, cobrindo o jogo no campo. Incrivelmente, muito obrigado, Mackenzie, por causa disso. Enfim, acho que o Palmeiras finalmente conseguiu uma vitória, conseguiu uma confiança pro clássico. Tava precisando de um boom de otimismo, assim, de um... Uma injeção de ânimo. Uma injeção de ânimo, como diriam nossos comentaristas esportivos. E, finalmente, o Palmeiras abriu com o Alexandro de cabeça, uma cabeçada bonita do Alexandro, um cruzamento do Robinho pelo escanteio. No finalzinho, né, do primeiro tempo. Finalzinho do primeiro tempo. O Robinho fez alguma coisa, né, ontem. Cruzou a bola no primeiro gol. Porque depois de a gente comenta um pouco sobre o Robinho, daí eu vou continuar. Depois o Gabriel Jesus fez uma grande jogada de contra-ataque, driblou todo mundo, fez um golaço, 2-0 para o Palmeiras. Depois o Egídio veio pela esquerda, abrindo pela esquerda, tocou para o Rafael Marques de cabeça ele completou, né? André, o que você achou desse jogo? 3-0 para o Palmeiras. O que mudou? Você sentiu a filosofia Cuca implantada? Assim, o Cuca conseguiu fazer o time vencer pela primeira vez, mas Não jogou bonito. Não teve... Teve mais posse de bola, obviamente, por ser o time com maior qualidade, mas não teve... Ainda teve um pouco de chutão, então não tá ainda com a filosofia Cuca de jogar. O Cuca gosta um pouco mais de toque de bola, mais rapidez nos laterais. Eu acho que interessante desse jogo, André... O outro André, tem dois André, não o André que tava falando. Capita. O Capita, o famoso Capita. Obrigado. O interessante desse jogo é que eu vi um pouco de criatividade. Oi, peão. Pera aí que daqui a pouco a gente fala quem chegou aqui. Daqui a pouco só vamos terminar o pensamento aqui que... Bom, enfim, o Cuca mostrou um pouco de criatividade, né? Jogou com dois centroavantes. O interessante é que o Alexandre jogou meio que no meio, fazendo jogada de 1-2 com o Barros, teoricamente teria que fazer isso, e abrindo pelas laterais pro Gabriel Jesus e para o Robinho, e depois o Alione quando o Robinho saiu. André, o que você achou dessa criatividade em jogo? Eu acho que foi até surpreendente a entrada do Barrios e do Alexandre na partida, mas eu acho que ainda faltou um pouco de decisão no meio de campo do Palmeiras. Algumas jogadas de criação ficaram... não tiveram o último passe de qualidade. Ainda falta muita coisa pro Palmeiras. Né? E... Quer dizer, falta muito. Teve muita dificuldade no primeiro tempo para conseguir chegar... ao gol, que foi só aos 45 do primeiro tempo, então não foi assim uma partida tão fácil assim. E o Rio Claro conseguiu até apertar um pouco em alguns momentos da partida, chegando não com a mesma qualidade que o Palmeiras conseguiu chegar, mas assustou um pouco, até numa cabeçada que o Fernando Prass defendeu e mandou para escanteio. Então não foi uma partida tão simples assim como foi o placar que demonstrou, né? E aproveitando o assunto, nosso amigo João Pedro Granado chegou um pouco atrasado, mas está aqui. Boa noite, João. Boa noite, Chaim. Boa noite, bancado. Boa noite, ouvinte. O trânsito de São Paulo, vocês sabem como é. A gente chega um pouco atrasado, às vezes. Chegou atrasado, mas chegou na hora do Verdão. O que você achou do jogo de ontem? A criatividade de Cuca estava em campo. Palmeiras precisa muito melhorar, obviamente, mas ganhou 3-0, né? Eu acho assim, o Cuca ontem, pela primeira vez desde que ele chegou ao Palmeiras, ele conseguiu mostrar alguma coisa um pouco diferente. Ele usou outro tipo de jogada, sem contar só com a bola aérea, bola na área. E ontem era um jogo que o Palmeiras precisava ganhar, era um time fraco, o mais fraco do campeonato, que inclusive foi rebaixado. E o Palmeiras não fez mais do que a obrigação, mas é um jogo que pode dar uma motivação extra aí pro Palmeiras se recuperar na temporada. Eu acho que o Palmeiras... Não querendo, por mais que o Robinho tenha passado mal e tudo mais, que foi até substituído pelo Alione, mas eu acho que a saída do Robinho melhorou muito o time do Palmeiras. Pelo menos o Alione, como é um jogador mais incisivo, né? Ele é mais agressivo. Eu acho que melhorou o Palmeiras e logo em seguida, acho que 2-3 minutos depois que o Robinho saiu, o Jean cruzou na área. E o Alexandre já inaugurou o placar e deu uma tranquilidade pro Palmeiras no decorrer da partida, porque se fosse 0-0 no intervalo ia ter aquela pressão e tudo mais. Então, mas a dificuldade do Palmeiras ainda é porque no primeiro gol saiu numa bola cruzada. Sim. O segundo saiu num contra-ataque de jogada individual do Gabriel Jesus. Não teve uma jogada construída para que os gols ou as jogadas de perigo chegassem com facilidade. Assim, não dá para ver isso em campo ainda pelos jogadores, mas sim que os jogadores estavam mais empenhados em conseguir o resultado. Eles acordaram para a vida, eu acho. Eu acho que, só fazer um adendo do peão, eu acho que, por exemplo, teve umas 3 ou 4 jogadas do Egídio pela esquerda, que foi assim, uma troca de passes. O Egídio deu uma confiança a mais. Mas eu acho que o Egídio, nessas 3 jogadas, foi uma jogada trabalhada, foi uma troca de passe. E ele foi pro fundo cruzar, mas não cruzar aquele famoso mandou pra área que alguém pega. Mas ele cruzou errado também. Ele é especialista em cruzar errado, né? Ele treina muito pra mas isso. Mas eu acho que teve umas 2, 3 jogadas ali que até o Barros perdeu um gol. O Alexandre atrapalhou o Barrios e a outra foi afastada pela zaga. Mas foram, assim, trabalhadas, foi pra linha de fundo e tal. Foi a única coisa que eu vi, assim, mais trabalhada. Acho que destaque dessa partida, Matheus Salles, Gabriel Jesus... Alexandre. E o Alexandre, acho que o Arouca voltou a melhorar um pouco. Na partida, quem não gostei, Lucas Baios, não jogou bem. Tá ainda tropeçando muito na bola, não tem tempo de bola, parece que... desaprendeu a jogar bola. Ou não sei se nunca jogou. Nem na equipe paraguaia ele tava jogando. É, ele nem jogou. É a terceira opção, né? Que o, o Santa Cruz entrou no lugar do machucado. É, ele é o maior artilheiro da seleção da paraguaia. Então por isso que ele, acho que ele ainda se mantém no time, né? Eu acho que o Palmeiras, não sei vocês, mas eu não sei se sentirá tanta falta assim no Robinho, que foi que tomou o terceiro cartão amarelo e ficou suspenso. Detalhe incrível nessa partida foi que quando o Robinho saiu, a torcida organizada começou a cantar. Pareceu muito que foi tipo uma comemoração pro Cuca ter trocado ele no primeiro tempo, mesmo que tenha um motivo lá de problemas. Passou mal. O Robinho só devia jogar contra o São Paulo, né? Sim, é. Nos clássicos. Uma boa, né, pro Palmeiras, eu acho. É. Porque quando joga clássico, principalmente contra o São Paulo, ele fez 3 gols, acho, já em 4 jogos contra o São Paulo. 3 ou 4 jogos. 3 gols. E acho que deu uma 3 jogos, acho. Ou 2 contra também. São Paulo. Sempre e... de fora da área. É. Só golaço. Sim. Só tapa. É. Bom, esse clima aqui, vamos falar um pouco do clássico Palmeiras e Corinthians. Então vamos subir o hino do Corinthians para emendar aí nosso assunto. É, o famoso derby, eu acho que um dos clássicos mais fortes da América Latina, Palmeiras e Corinthians, a disputa desse clássico é incontestável, muito obrigado. Que palavra bonita. Então, às 4 horas de domingo, Palmeiras e Corinthians no Pacaembu, então é um estádio neutro, torcida do Palmeiras a maioria, obviamente, mas acho que é um clássico divisor de águas para o Palmeiras. E pro Corinthians, acho que pra manter depende, a boa... Pro Corinthians, independe do resultado. É, independe do resultado. Perder o Corinthians ganhar... já é o melhor time. É, sim, acho que sem dúvida. Mas acho que divisor de água é só para o Palmeiras. O Corinthians se perder ou ganhar... Só se perder de 5-0, pode ser uma crise, mas... Eu concordo com o Chaim aqui, que pro Palmeiras é muito... Esse clássico tem uma importância muito maior que do Corinthians pela questão emocional mesmo. Porque eu acho que o Corinthians, assim como o Chaim falou, se não tomar uma goleada, perder de 1-0, 2-0, não vai mudar muito, não afeta tanto o planejamento do Tite e o controle dos jogadores para a sequência da Libertadores, do próprio campeonato. O que o senhor não sabe, André? Eu não sei se as duas equipes vão entrar com muita vontade, assim, colocar o pé, dividir todas as bolas. Eu acho que o Palmeiras sim, porque a situação ainda está complicada para o Palmeiras no grupo dele, né? Então... Como tá muito embolado, ele precisa de uma vitória. Ah, mas... Só se ele contar com a vitória contra o Mogi Mirim. Ah, tem que contar, né? Sim. Mas, por exemplo, as duas equipes têm a Libertadores, partidas bem importantes no meio de semana. E mais importante pro Palmeiras mais uma vez. Sim. Porque... Mas o Palmeiras precisa jogar bem pra mostrar ritmo de jogo e entrosamento, né? Mas a equipe do Palmeiras não vai chegar uma hora que vai ficar cansada, né? De tanto de tanta repetição de jogos, assim, com o Marcelo Oliveira já vinha com essa... repetição e não descanso dos jogadores, agora com o Cuca nessa tentativa de reverter a situação, também não tá poupando tantos jogadores assim, acho que pode complicar no futuro, tanto é que as lesões do Palmeiras estão frequentes aí, né? Mas acho que até porque a questão de poupar, eu acho que é questão de oportunidade, o Palmeiras não tá tendo um jogo assim que você fala, hoje dá pra poupar, por exemplo. Não, mas dá é pra Paulista, o Paulista tem que poupar. Mas ontem seria um jogo que poderia ter poupado, só que pela situação, não ter dá. Perdido 4 jogos, eu vejo pelo menos, como eu acho que o Cuca percebeu isso, que não tinha condições de poupar ontem, porque se por um acaso não ganha ontem, joga com as reservas e perde de novo, empata, aí ia ficar feia demais a coisa lá do lado do Palmeiras. Pro Palmeiras acho que eles vão ter que entrar pra ganhar esse jogo. Porque o jogo pra poupar é contra o Mogi Mirim, que vai ser antes do jogo contra o River Plate. Porque se conseguir ganhar em Rosário, que vai ser uma façanha gigante, eles vão ter que poupar jogador contra o Mogi Mirim. Então ganhar contra o Corinthians é meio que se preservar pra ganhar depois. E falando do Corinthians, acho que, como a gente falou, não é um clássico. É um clássico, o clássico é clássico, então o time vai querer ganhar um clássico. O Corinthians vem como favorito. Vem como favorito, sem dúvida nenhuma. Tem a volta do Elias. Provavelmente, sim. Mas pra jogar o jogo inteiro ou pra entrar no decorrer? Pra começar como titular já. Tá, então, não sei se seria uma boa em começar como titular o Elias, né? O que você acha? Eu acho sim, o Elias é um jogador que faz falta no Corinthians, mas por não ser um jogo que define muita coisa pro Corinthians, talvez eu guardasse ele Pro segundo tempo. Pra, pro segundo tempo ou pra quarta-feira tem Libertadores? Tem Libertadores. Então guardaria ele pro jogo da Libertadores. Corinthians vai poupar jogadores pra esse jogo? Né? Não, vai força máxima. Poupou na quarta-feira pra jogar com força máxima. E também o Corinthians descobriu qual vai ser o seu adversário nas quartas de final. O Red Bull, bom, bem lembrado. Conseguiu vencer mais uma. E venceu o Novo Horizontino por 2-0, não foi? Jogo em Itaquera, né? O qual? Corinthians Red Bull. Ah, sim. Mais pra frente. Que o Corinthians vai decidir todas em casa. É. Porque já confirmou a primeira colocação geral. A primeira colocação geral. A não ser que... Passe ele empatando. Que ele saia da competição, por exemplo. Aí seria o Santos que decidiria, por exemplo, a final em casa. E por aí vai. Aliás, não até o final, né? Porque nas quartas e na semi, até chegar na final, conta os pontos, né? Conta ponto. Conta ponto, verdade. E se o Corinthians empatar os dois jogos e o Santos vencer o resto dos jogos, o Santos decide em casa. Exato. Muito bem. Bom, vamos fazer uma coisa mais animada aqui, parece um papo meio morto, né? Vamos fazer assim, vamos fazer tipo um... Raio-X dos jogadores? Um raio-X dos jogadores. Ok. Cássio ou Fernando Praz? Praz. Cássio. Praz. Cássio. Praz. Acho que o Fernando Praz é um pouco mais decisivo que o Cássio. Na lateral direita. Wagner. Ou? Lucas. Não, Jean. Jean. Wagner ou Jean? Wagner. Acho que também o Wagner, porque o Jean acabou de começar na lateral direita no Palmeiras. Zagueiros, Valbuena ou Thiago Martins? Valbuena. Thiago Martins. Valbuena. Cara, o Thiago Martins tem 20 anos. Ele começou agora, ele tá começando bem no Palmeiras, mas pela fase do Palmeiras, Valbuena. O Thiago Martins pode ser um zagueiro pro futuro, mas pegando os dois hoje, pro clássico hoje, de domingo, hoje eu prefiro Valbuena. É Valbuena. Agora, Vitor Hugo ou? Felipe. Vitor Hugo. Eu acho que o Vitor Hugo... Vitor Hugo é seleção, então. Não que é seleção, mas acho que o Vitor Hugo mete mais gol, ele tem mais presença no ataque, que é o Palmeiras precisa nesse clássico, por exemplo. Ele pode ser mais decisivo. Lembrando que a função principal de um zagueiro é desarmar e não defender. Mas para o clássico, entrar. Avisando o Vitor Hugo, não recue para bola o clássico, para o eu acho que o Vitor Hugo é mais decisivo, porque ele consegue, área, meter gol e a defesa do Palmeiras... Lateral esquerda. Eu acho que... Enfim, lateral correto. Esquerda. Egídio... Ou o Wendel. Eu vou ficar com o Egídio. Não gosto muito do Wendel, apesar de ele estar fazendo boas temporadas. Eu acho que o Egídio vai desequilibrar pro Palmeiras no clássico. Empate. O Wendel, eu acho que o Egídio... não. Eu acho que o Egídio... Não pode. Não, eu acho que o Egídio nos últimos dois jogos tem jogado bem. Apoiando e tudo mais. Por mais que a fase do Palmeiras esteja ruim. E o Wendel, desde o final do ano passado, com o Tite... Acho que ele tem sido bem regular, só que eu acho que ele não começou tão bem o ano de 2016, mas continua regular. Então? Empate, eu acho que os dois estão, beleza. Parelhos, no momento. Pela regularidade, eu vou de Wendel. Acho que eu também vou de Wendel pra esse confronto. Meio de campo. Bom, o Matheus Salles não joga, eu acho que o Cuca vai entrar com o Thiago Santos e Arouca. Então é Thiago Santos e Bruno Henrique. É. Thiago Santos. Bruno Henrique. Thiago Santos. Acho que o Thiago Santos é um pouco mais... Regular. Não, e irregular é um pouco mais bom no bote. Assim, ele tem um bote melhor que o... Tem uma qualidade melhor. Sim. Arouca ou... Elias. Vamos de Rodriguinho, vai. Rodriguinho? Acho que a minha dúvida é essa. Vamos de Rodriguinho. Arouca ou Rodriguinho? Teoricamente é o Arouca que vai entrar, né? Eu vou de Rodriguinho. Rodriguinho. Eu acho que o Arouca tem mais futebol que o Rodriguinho, apesar de não viver uma grande fase. Mas a gente tá discutindo o quê? Não, mas quem é melhor? Não é quem é melhor. É quem pode ser mais decisivo no clássico. Eu acho que no clássico, se o Arouca jogar bem, ele tem futebol pra engolir o Rodriguinho. Mas todos os jogadores que se jogarem bem vão decidir. Então, olhando para o clássico, como é que vai ser? Eu acho que o Rodriguinho, ele tá mais... Preparado? Não digo preparado, acho que ele tá sendo regular, aí tem decidido jogos pro Corinthians, tem exatamente. Jogado bem. Por mais que o Arouca seja bom jogador, não está passando por uma boa fase. Então o Rodriguinho pode ser mais decisivo. E não falando que também o Arouca vai falhar ou qualquer coisa, só que eu acho que o Rodriguinho vai ser. André? Já falou Rodriguinho. Já falei Rodriguinho. Eu esqueci. Eu acho que o Rodriguinho também é um pouco melhor, assim. Acho que a opinião do João é válida, o Arouca é um grande jogador. E no clássico, essas risadas aí. No clássico ele pode fazer uma diferença, mas olhando passado, o Rodriguinho tá um meio pouco melhor. Meio de campo agora? Meio de campo. Eu não é, sei Eli, se... é o Elias e o Jean-Marie Augusto, né, seria? Não, o Elias... Não, Elias, não, Elias não, jogaria no lugar de segundo tempo, vai. A gente colocou o Rodriguinho no lugar do Elias. É, e o Giovani Augusto agora, seria? Seria o Giovani Augusto. Bom... Cara, eu acho que o Robinho não entra por causa do... Tá suspenso. A Lione. Então seria... É. A Lione que entrou no lugar dele. A Lione. Ah, Giovani Augusto, sem dúvida. No momento, Giovani Augusto, porque o Alione é reserva. André, celular? É... Giovani Augusto. É, acho que o Giovani Augusto, nesse momento, não tem muito o que ele falar. Ele já vem jogando desde o Atlético Mineiro. Muito agora, bem. Vamos falar da... Do ataque. É, do ataque. Gabriel Jesus ou... Romero, né, seria? Não, Luca. Oh, Luca. Gabriel Jesus ou Luca? Parelho, hein? É, tá complicado. O momento é melhor pro Luca, mas o Gabriel Jesus é mais, ele é bem decisivo, né? É, então. É que o Luca tá sendo muito decisivo pro Corinthians. Ele vem decidindo umas partidas muito, muito difíceis. O, então... o Luca é ponta esquerda? É, ponta esquerda. Então é isso mesmo. É que seria o Dudu nesse lugar, né? É, o Gabriel Dudu. Jesus. Que, Palmeiras... aí pior, não, hein? Mas o Dudu não vai jogar, eu acho. Que ele tá com... É, tá, ele é, tá sentindo aí. Mas, ah, o que... É. O... É, o Dudu é um dos que provavelmente vai ser poupado pra ter condição de jogo na quarta-feira. É que essa comparação, né? tá meio estranha, porque assim, porque o Palmeiras jogou ontem com o Alexandro e Barrios atrás, Barrios na frente, pra fazer o pivô, o Barrios fazer o pivô. E o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus e a Lione. Então seria a Lione com a ponta direita. O Giovani Augusto, que a gente fez agora. Tá, então tá certo. Então tá certo. É o ponta esquerda ou o Luca? Depois, então Luca ou Gabriel Jesus? Luca. No momento, o Luca, porque eu acho que tá decidindo os clássicos, até contra o São Paulo tem tido uma estrela nos últimos clássicos. Eu acho que Gabriel Jesus, porque ele vai decidir esse jogo. Eu vou com o André, eu acho que o Luca vive a melhor fase, mas quem vai decidir o jogo é o Gabriel Jesus. É, eu acho que o Gabriel Jesus vem com um ânimo gigantesco depois desse jogo. Lógico que perdeu quatro partidas diretas assim, só que o Gabriel Jesus pode sentir um pouco o peso de um clássico. Não mostrou jogar bem em nenhum clássico, não lembro ele jogando bem um clássico contra o Corinthians. E é por isso que eu acredito que o Luca, no momento, é melhor. E agora? É... Guilherme e... Alexandro? É, não, Alexandre. É porque vai jogar Barrios e Alexandro. Então, é contra, com o Barrios. Então é com o Barrios. Eu acho que pode fazer um pouco mais de armação ali. Quem? Acho... O Barrios. Eu acho que é mais armação que o Alexandro. Então é Guilherme e Barrios. Vamos Guilherme lá. E Barrios. Tá bem complicado pelo lado negativo agora, bem né? Vê que o Barrios vai jogar lá na frente, né? Como é o Alexandro que tá sendo, saindo mais da área e tocando a bola. É o Alexandro seria o falso 9. É. É, vai. Okay. Vai, Alexandro ou Guilherme? Ah, então vou de Alexandro agora, porque tá complicado. Nossa senhora. O Guilherme não tá jogando coitado tão bem no Corinthians. Do Guilherme. É, eu acho que se a gente for falar que o Alexandro tem 6 gols na temporada pelo Palmeiras, e tem... Não, podem falar o que quiser, ele tem jogado bem pelo Palmeiras, e ele sempre fez gol em clássico enquanto tava no Flamengo. Ele sempre... Alexandro. O Alexandro, já ficou com o Alexandro. O Alexandro é muito mais decisivo que o Guilherme. É. Vamos dizer que sim. Eu vou de Alexandre também, pela fase, tem conseguido fazer os gols, apesar da má fase do Palmeiras, ele tem conseguido. Quando o Palmeiras faz um ou outro gol, a maioria tem sido do Alexandre, então vamos de Alexandre. Acho agora. Que o Alexandre é o primeiro jogador que é unânime aqui, né? É. Acho que sim. Acho que sim. Na discussão aqui, o primeiro jogador unânime, incrivelmente, Alexandre, que não vem em boa não, fase. Não, o Fagner também foi. É, o Fagner também. O Fagner, bem lembrado, do Corinthians. O Palmeiras ganhou agora. Agora, Paraguaios. Mas peraí. Romero ou Barrios? Comentar um pouco não do é Romero, não joga. É o André. Ah, comentar um pouco dois do Alexandro. Que acho que é interessante falar que ele. Esse poder de decisão dele, mas ele não é muito bom no passe, cara. Eu acho que. Mas melhor que o Barrios. Não, melhor que o Guilherme, não sei, cara. De passe. Ah, não. A função que ele tá fazendo. Não, até, eu... até porque são qualidades diferentes. É totalmente mais... jogo diferente. Só é que a gente tá colocando eles como na mesma posição pelo esquema de ontem do Palmeiras. Sim. Contra o Rio Claro. É porque o Guilherme é meia de origem. O Alexandre, ele é um atacante que agora tá saindo um pouco mais da área, mas que, tradicionalmente ele joga enfiado lá na zaga adversária pra tentar fazer os gols. Então. André Capita! Oi. Lucas Barrios ou André? Ai. Prefiro não opinar, porque tá complicado, hein? Mas tem que não, opinar. Sem... Não, o Barrios não... Nosso ouvinte está esperando. O Barrios não mostrou que veio para o Palmeiras ainda, da mesma forma que o André não mostrou que veio para o Corinthians. Mas quem a veio mais melhor para melhor de mão? Eu acho... Bonito, hein, mano? Gostaram, né? Eu acho Estamos que... numa universidade e o cara aqui, né? Eu acho que o André, ele... tem mais disposição em buscar correr atrás da bola, se jogar, dar carrinho, marcar. É, então eu fico com ele pela essa disposição. Porque por outra qualidade tá difícil. 1-0, André. Obrigado. Tem dois aqui na bancada, tem dois hein? Na bancada. Então é o terceiro que é o jogador do Corinthians. É, eu acho que... Sendo... Torcendo pro... Eu acho que assim, o André, é como o Capito falou, ele tá naquela coisa do Tite, tipo... Ele é esforçado. Jogar. Ele é esforçado. O Barrios ainda tá naquela coisa... Tô aqui ganhando meu salário. O que eu vim fazer no Palmeiras? É. Ele tá eu acho que o... Por exemplo, numa bola aérea, não sei o que, eu acho que o Barrios é mais perigoso que o André, no caso, e eu vou contrariar todo mundo, eu vou de Barrios. André, que não é o André do Corinthians, nem o André na minha direita. Eu vou com o André do Corinthians porque eu acho que ele ainda tem chance de jogar, talvez, na seleção daqui a um tempo. Polêmico isso, hein? Polêmico essa declaração. Nossa. Não é sei, o melhor cara. Atacante que a gente tem no Brasil, eu acho. Como centroavante. Potencial, você tá falando. Não, potencial. Potencial. Ah, bom. Porque no momento não é. É, não sei, cara. Acho que tem a Série B também, tem jogadores. Tem o Rodrigão, do Campinense, que tá indo pro Santos. Tem o que é, exatamente. A bomba do Joel. Pedro. Joel. Ah, o Joel Camaronês. Ah, falando em bomba, tem bomba do Corinthians. Tem? Qual? Qual a bomba do Corinthians? Que o Corinthians tá tentando acertar com o Marquinhos Gabriel ainda. E o Mas é, boato, valor ainda é o impasse. Qual é a fonte? Não, a... A fonte é aquela fonte é famosa. Futebol do interior. .com.br. Mas enfim, como é que é? O Rodrigo... Já damos essa Marquinhos notícia. Marquinhos Gabriel. Vamos terminar. Bom, então vamos acabar esse negócio e a gente já fala essa notícia bombástica. Apurada do André. Fala. Eu vou de André pela temporada passada. André? O André é do Corinthians. Ah. Ué, o André da sexta-feira, né? Se resolver jogar domingo, quem sabe? O André, acho que eu vou com o André pela fase do ano passado. Esse ano os dois não mostraram futebol ainda, nem o André nem o Barrios, mas ano passado o André foi um pouquinho melhor, então vamos de André. É, chegou a mim. Então, eu... Particularmente falando, acho que Lucas Barrios pode ser mais decisivo que o André nesse clássico. Lucas Barrios, jogador mais experiente, 31 anos. Tem altura, gosta de tropeçar na bola, mas enfim. O André também gosta, viu? Então os dois são campeões. Eu acho que eles deviam sair pra um jantar romântico. Lucas Barrios não mostrou nada pelo Palmeiras. Fez aqueles dois gols contra o Fluminense, classificou na Copa do Brasil. E mais mas três até depois. Aí, até André Giroto fez o gol que classificou o Palmeiras na Copa do Brasil. Então, isso que não... bullying com o André Giroto, que tá no Kyoto Sagata da segunda divisão do Japão. Mas, enfim, acho que Lucas Barrios no clássico pode ser mais decisivo, ponto. Técnicos ou não? Não precisa nem, não precisa. Nem precisa fazer, né? Tite ou Cuca? Se vocês quiserem falar, eu falo, mas acho que não tem necessidade. Tite ou Cuca, André? Tite. Beto, tem que falar, Beto, tem que é uma rádio. Teacher. Senhor Adenor, Tite. É, eu acho que assim, na minha opinião, Cuca, Tite é melhor que Cuca, sem dúvida alguma. Não tenho o que falar. Tite é seleção brasileira, por favor. Vamos a bomba. Fora Dunga. Fora Dunga. O Corinthians voltou a falar com o Marquinhos Gabriel, só que o que impede a contratação do Marquinhos Gabriel é o alto valor de salário que ele pede. É, eu acho que... É, seria uma contratação boa pro Corinthians, mas... Eu acho que fica muito difícil por causa do salário, como o André bem falou. Só que a gente precisa mudar de assunto. Vamos falar rapidinho, João? Não, eu só acho que também tem a especulação dele voltar pro Santos no meio do ano, com a saída do Lucas Lima. Então, acho que entre os dois ele acaba voltando pro Santos. Lucas Lima sai do Santos, hein? Que será desse Santos? Bom, vamos falar do último grande da capital, o São Paulo Futebol Clube. Então, sobe o hino do Tricolor Paulista. É, hoje que teve uma polêmica ali no São Paulo, você ficou sabendo, João, o que aconteceu no São Paulo? Não, infelizmente hoje eu ainda não pude acompanhar as notícias. Ixi, então você me lascou aqui. Fala pra gente. Fala aí que a gente comenta, mas pode falar. Você me lascou. Então foi feito um pedido contra o ex-presidente Carlos Miguel Adar, no seu senhor Ministério Público de São Paulo, falando que, feita pelo vice-presidente Adair de Gil Guerreiro, falando sobre... Ex-vice-presidente. Afastado do cargo. Que houve um suposto crime de lavagem de dinheiro. Muito e bom. Contra o patrimônio público de São Paulo. Patrimônio de São Paulo. Time de São Paulo. Enfim, é isso. Mais uma notícia de política do São Paulo que continua complicada, não Desses vai se resolvendo. Anos, pelo amor de Deus. Mostra mais uma vez que a estrutura... política do São Paulo está defasada, com problemas e não parece mostrar que tem uma solução tão rápida quanto deveria ter. E lembrando que essas denúncias, não sei se vocês lembram, começaram no ano passado. Com a renúncia. É, com a renúncia. Quando... com quem fez a denúncia? Newton do Chapéu. Grande Nilson do Chapéu. Newton do Chapéu. E quando o Aidar renunciou, o Ataíde já falava que ele tinha problemas com financeiros lá, que ele tinha feito algumas coisas erradas. E ele foi apoiado pelo Leco, atual presidente, que na época, que disse que ia investigar todas as transações que o Aidar tinha feito para ver se achava alguma irregularidade. Que depois parece que ficou um pouco arquivado assim o processo de investigação lá, e agora volta com essa denúncia do Ataíde. É, coisas complicadas em São Paulo. O caso é que, assim, ele... é do Iago Maidana, né? O zagueiro Iago Maidana. Ele tinha ido do Criciúma pro Monte Cristo por 400 ou 800, entre 400 e 800 mil reais. Sim. Eis a dúvida. É uma dúvida. E foi logo depois pro São Paulo por 2 milhões. Custando que praticamente. Ficou um ou dois dias no Monte Cristo e depois foi pro São Paulo. Ele falou que assim. Ele nem chegou a ser apresentado no Monte Cristo. Vai ver que ele não gostou, né? Tem várias possibilidades, né? Pois é. E o São Paulo que vai voltar. Esse é o caso. São Paulo que vai voltar a jogar no Morumbi agora, esse primeiro. Vai ser pro Oeste. É, amanhã. Bom gancho. Muito bom, muito bem lembrado. Puxei bem, né, o gancho. Nossa. Muito bom. Nossa. Então, sexta-feira lindo, o pessoal aqui fica meio... Sensacional. Vai ser o primeiro jogo do São Paulo no Morumbi em 2016, que será contra a equipe do Oeste às 6:30 PM. No sábado. Messi amanhã. Black. No sábado. Amanhã. Oeste e seu Messi Black. São Paulo e Oeste, acho que o São Paulo ganha esse jogo, garante a sua classificação. O São Paulo que tá com 19... São Paulo... Para garantir a classificação, depende da Ferroviária, porque se os dois vencerem, ainda tem alguma chance de, nos critérios de desempate, a Ferroviária tirar o São Paulo na última rodada. É, acho que perder não passa pela cabeça do torcedor são paulino nesse jogo contra o Oeste. É possível, acho que a fase do São Paulo favorece um pouco isso. A do Oeste é muito ruim. É, mas eu acho que assim a última chance que o São Paulo tem no ano de mostrar alguma coisa diferente é jogar no Morumbi. Talvez seja o único fator que ainda... deu uma esperança, por mais que seja muito pequena, para a torcida de São Paulo é voltar a jogar em casa, né? A gente tocou indo de São Paulo? Tocou, né? Tocou. Nem lembrei. Tocou bonito indo de São Paulo. Mudou de assunto. Mas a torcida de São Paulo vai comparecer nessa estreia do Morumbi? Não, acho que não. Eu acho que vai. Será, cara? Não é uma grande coisa. Acho difícil. São Paulo tá de patrocínio novo, vai sim. Ah, mas... A torcida vai pra ver o novo patrocínio. Mas a torcida de São Paulo tem decepcionado e provavelmente bastante, vai decepcionar mais uma vez amanhã contra o Oeste. Apesar do fator campo, independente de torcida ou não, ali jogar no Morumbi sempre é muito difícil. E o Michel Bastos? E a torcida e Michel Bastos tá um confronto incrível. Se o Michel Bastos não jogar, tem mais chance da torcida aí. Ixi, então tá... Nossa, tá... Que picuinha. Que tiriça. Não, tinhaca, né? Eu acho, mas só falando ainda do Aidar, o São Paulo, né, que sempre foi falaram que era um exemplo de gestão e tudo mais, meio que tipo, pegou o problema do Palmeiras, do Corinthians e do Santos nos últimos anos, juntou tudo e foi pro São Paulo, né? Tipo, é impressionante. Fala a última coisa, André, que a gente precisa encerrar. O São Paulo acertou intervalo. Um patrocínio com o restaurante Rock and Ribs. E vai ser estampado nos shorts e terá uma unidade no Morumbi. Nossa, que lead bonito, hein? Quem quiser comer algo mais, pode ir lá no Rockin' Ribs. Tinha gente aqui preparando uma piada. Bom, enfim, vamos na falar. Na bermuda. A gente precisa encerrar aqui pro intervalo. Eu vou falar um pouco rapidão a classificação dos primeiros colocados. Tá, são Santos e São Bento no grupo A. É, o Linense acho que não consegue classificar em terceiro lugar. Grupo B, Ituano e Palmeiras. Novo Horizontino, São Bernardo e Ponte Preta. Grupo todos C. Com chance, né? É, acho que é o grupo mais equilibrado no momento. Acho que até o último, até a Ponte Preta tem chance de classificar ainda. Grupo C, Audax, São Paulo, Ferroviária, 15 de Piracicaba, Capivariano. São Paulo dependendo só dele para ser classificado. E no grupo D, Corinthians e RB Brasil, ou Red Bull Brasil, já classificados e já decididos nas oitavas de final. Nas quartas de final, muito bem lembrado. Obrigado, Capita, por esses toques que você dá sempre. Você gosta de ser vamos tocado. Para intervalos, já voltamos. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. A procura da batida perfeita. Samba é o maior barato. Que sábio, fotografa. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é. É, estamos de volta, caro ouvinte, você que está aguardando ansiosamente. Como lembrado pelo nosso amigo André Fonseca, nosso companheiro de bancada, esquecemos de falar do palpite do clássico Palmeiras e Corinthians. André Fonseca, minha... André Fonseca, qual é o seu palpite do clássico? Meu palpite é 1-0, gol de Gabriel Jesus. 1-0 Palmeiras. João? Eu vou de 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Capita? 1-1. 1-1 para o Palmeiras, brincadeira. Betão, qual é o seu palpite? Eu acho que vai ser 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras, então a bancada acha que o Palmeiras vai ganhar. Eu acho que vai ser 2-2. O clássico vai sair em empate. Aproveitando que estamos falando de um derby latino, vamos falar um derby espanhol. Espanhol, El Clásico, Barcelona e Real Madrid. Jogão para se aguardar. Sábado às 15h45, vamos pegar um avião até a Europa. Esse é o sinal que os caras estão fazendo aqui, acho que eu estou entendendo, é isso mesmo? É isso mesmo. Vamos pegar um avião para a Europa, para um clássico. Capita. Oi. O que, que vai ser esse jogo? Barcelona e Real Madrid? Barcelona 5x0? Ah, acho que vai ser um clássico bem disputado. O Real Madrid vem... Mordido. Vem mordido pelo último... Pela última derrota de 4x0 em casa. Então... vai ser complicado pro Barcelona, que vai apanhar bastante, principalmente o Neymar, porque ele gosta de provocar, e tem o Pepe do outro lado, que gosta joga? De vai jogar o titular. Opa! E ele as já... canelas que se cuidem. Exatamente, as canelas, as cabeças, os troncos, os braços, tudo, né? Menos a bola. Depende de qual. É. Acho que vai ser... peraí. Enfim, eu perdi as risadas, mas eu não quero saber. Mas o trio MSN é muito mais acho que... objetivo e traz muito mais alegria para quem assistiu o futebol. Não sei se vocês concordam comigo, mas é muito bonito ver o Barcelona jogar. O Campeonato Espanhol é uma nhaca. Acho que, minha opinião, é que o Campeonato Espanhol é um lixo. É um lixo. Mas... tem três confrontos só legais, né? Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Barcelona. Exatamente. Esses três clássicos. Aí às vezes aparece um Valência da vida. A quarta Vila força Real. Tá sempre entre os mesmos, que é o Sevilha, o Valência. Sevilha, Valência. O Atlético de Bilbao, que às vezes chega. E o Villarreal esse ano. Tem o Villarreal também. Vila Real, mas bonito mesmo é o Barcelona jogar. Eu acho que... o Rayo Vallecano melhor. Celta de Vigo. Polêmica. Eu gosto do Levante, porque ele anima a torcida, ele levanta a torcida. Mas pro El Clássico... Nossa. Meu Deus. Vamos falar da tática. Vamos falar do clássico. Vamos falar do clássico, vai. Neymar. Enfim, eu acho que o Barcelona tem superioridade nesse clássico. Concordo. Pela fase. A fase é incontestável. Vai ter raio-x, só agora de um minuto, Beto. Luiz Henrique, ele tá conseguindo fazer o Barcelona jogar de uma maneira... como nunca jogou. Eu concordo. Eu concordo. É porque Na minha opinião, é um dos melhores Barcelona da história. Eu acho que, assim, talvez não seja melhor que o do Xavi, Iniesta... Ronaldinho. Mas joga tão bem quanto e é mais bonito de se ver. Porque até um tempo atrás, antes de chegar Neymar, o Suárez... o Barcelona toque, era toque de lado, até achar uma bola que conseguisse perfeita. O gol. A bola perfeita. Ficava rodando, até achar um espaço. Aí, e agora com Neymar e Messi e Suárez no ataque, eles atacam o tempo todo praticamente. É um ataque bem melhor que da época do Xavi, Iniesta, Ronaldinho. Se pegar os números, não sei ao certo, mas provavelmente vai ter mais goleadas agora. O time do Barcelona tá com o melhor, jogos sem melhor perder. Ataque da história do Barcelona, melhor ataque não sei da onde. Não, porque eles atacam, porque pode antes ser. A posse de bola do Barcelona na época do Guardiola era muito no meio campo. Não ficava, agora eles ficam rondando a área ali o tempo todo. Essa ideologia começou com o Cruyff. Pepe Guardiola e agora Luiz Henrique adotou, aperfeiçoou e fez um Barcelona incisivo, como o João falou muito bem. É um Barcelona que ataca ousado e que usa os craques que tem. Porque antigamente o Barcelona tinha os craques. Tinha Messi, tinha Ronaldinho, tinha Iniesta, e ainda tem o Iniesta. Ainda tem o Messi, mas enfim. O que mudou foi, usa de maneira mais objetiva os jogadores. A beleza do futebol pra trazer os resultados. E isso que é muito bonito ver o Barcelona jogar. Essa mudança eu acho que passa também pelo posicionamento do Iniesta em campo. Se você pegar um pouco quando jogava com o Xavi, os dois jogavam mais recuados. Hoje o Iniesta... ele também avança mais e entra, tenta chegar mais próximo da área pra fazer triangulações ali com os três atacantes. Então, e o Rakitic também chega muito. O Turan, quando joga, chega muito. Então, o Barcelona hoje muito mais ofensivo do que alguns anos atrás. Comparado com o outro adversário, o Real Madrid. O adversário do Hércules. Um adversário qualquer. Que o Real Madrid, ele vê... não tem como falar que tá em má fase, né? Putz, cara, o time ganha de 10x2 ontem, ganha de 30x20 ontem. 30x20 é basquete. Mas enfim, não tem como falar que tá em má fase, mas o Real Madrid não está o Real Madrid que nós esperávamos pelos jogadores que tem. E vai ser o primeiro clássico do Zidane como técnico. Sim. Também gostava de bastante... bater bastante. Brigava bastante. O Zidane e o Luiz Henrique já se engalfinharam campo várias vezes. Bonito. Enfim, vamos fazer um raio-x bem animado. Legal. Vamos. Desta vez, não que nem vamos. Palmeiras e Corinthians. Vamos. Palmeiras é melhor. Bom, no gol, Navas ou... acho que o Ter Stegen joga, né? O Bravo. Bravo. O Ter Stegen tá jogando até briga por causa disso. Navas ou Claudio Bravo? Eu acho que vai dar Bravo porque ele mostra mais pura em campo. Mais Braveza. Meu Deus. Betão. Navas, Keylor Navas. Por quê? Eu acho que ele... Primeiro que, antes de tudo, ninguém no Real Madrid confiava no Keylor Navas. Principalmente teve aquela que ele não tinha um ser espanhol e tudo mais. Ele é costarriquenho, ele, né? É costarriquenho. E eu acho que ele evoluiu muito no Real Madrid. E ele continua tendo... Salvou já o Real Madrid. O Real Madrid tinha Casillas, né? Então. E você substituir Casillas é a mesma coisa do Dennis substituir o Rogério Ceni. Concordo. É André? Um pouco isso também, tipo, o Dennis substituir o Rogério Ceni, mas... É, a questão é que o Navas, ele fez uma boa Copa do Mundo e ele foi contratado pra ser o reserva. Ele não era pra ser titular. Não. Porque era pra vir o De Gea. Sim, era pra vir o De Gea, mas o De Gea não veio. Mas eu quero o Navas tá sendo um dos melhores goleiros no Campeonato Espanhol. Independente. E com isso, o Keylor Navas conseguiu mostrar... pro Real Madrid, pro presidente, pro seu presidente, que era a melhor opção do que o De Gea. Então eu vou de Keylor Navas. Eu acho que eu vou com... Bonito. Obrigado, Chay. Eu acho que eu vou de Navas, até porque o Navas vai ter que trabalhar mais no clássico pra poder segurar a pressão do Barcelona. Você leu o meu pensamento, João. É. Muito bem. Eu pensei exatamente isso. Estamos sincronizados hoje. Hoje é a sintonia, né? Eu acho que o Keylor Navas pode brilhar mais no clássico por ter Messi, Suárez e Neymar do outro lado. Então acho que ele vai mostrar o potencial, ele que pode ser o decisivo no clássico para o Real Madrid. Então, Keylor Navas. Vamos para a lateral esquerda. Danilo ou... Direita, então. Lateral direita, direita. Danilo ou Daniel Alves? Daniel Alves. Eu acho que no Barcelona, não gosto do Daniel Alves da seleção pelo jeito que joga, mas no Barcelona ele joga diferente, é mais ofensivo, aparece para fazer muitas vezes tabela ali com o Messi. Então acho que Daniel Alves pode... Apesar de, às vezes, na marcação, ele dá uma... não passar a mesma confiança que o Danilo passa. Até porque não precisa, né? Mas num palpite, assim, Daniel Alves vai levar melhor. Eu vou na ótima fase do Danilo. Betão? Eu acho que eu vou no Daniel Alves. Eu tô de Daniel Alves, porque eu acho que ainda o Danilo tem muito mais a mostrar e ainda tá devendo no Real Madrid. Eu acho que eu vou de Daniel Alves por estar entrosado com o time... com ataque, né? Com ataque, é ridículo o entrosamento dele com o seu Lionel Messi. Na zaga, Pepe ou Piqué? Acho que são jogadores diferentes, mas diferentes porque o Pepe é mais força física Pepe, e o Piqué é um pouco mais técnico. Então, mas eu vou de Piqué, eu acho ele melhor que o Pepe. Que o Pepe, pra mim, é muita força física e pouco futebol, em alguns momentos. Passa a bola, não passa atacante. Exatamente. André. Eu vou com o marido da Shakira, né? Só isso, só falo isso. Então? Eu vou com o Piqué também. Eu vou com a Shakira. Sai fora. Shakira é... Chiquê. Chiquê. Enfim, o Piqué, pra mim, é unanimidade na zaga. Mascherano ou Sérgio Ramos? João? Sérgio Ramos é bem melhor que o Mascherano também. Aí talvez uma inversão entre uma questão, né? Pepe, Mascherano, Sérgio Ramos e Piqué talvez fosse uma comparação mais justa pelo estilo de jogo. Pra mim o Sérgio Ramos é bem mais técnico que o Pepe, assim como o Piqué é mais técnico que o Mascherano, que às vezes também apela um pouco pra força de vontade. É que Mascherano é tampinha, né? É a altura do nosso amigo André, qual é a sua opinião? Vai falar da minha altura, né? Legal isso. Eu vou com... Minha opinião é o Sérgio Ramos, porque ele é o grande capitão do Real Madrid. Ele tem um poder mental muito maior do que o Mascherano tem no jogo do Barcelona. Eu vou com o Sérgio Ramos. Eu acho que o ponto que tem que ressaltar do Sérgio Ramos é que, às vezes, normalmente nos clássicos ele perde um pouco a cabeça, mas no geral ele é um excelente zagueiro. Capita? Eu vou de Sérgio Ramos porque ele é mais decisivo do que o Mascherano. Mascherano tem a qualidade de poder ser qualquer coisa em campo, né? Você pode ver lateral, no meio do campo, volante, né? Ele pode jogar em qualquer posição. Mas, como zagueiro, na posição de zagueiro, Sérgio Ramos é superior. Lateral. Enfim. Lateral esquerdo? Não. Lateral esquerdo, a gente não sabe quem vai ser o lateral esquerdo do Barcelona. Pode ser o Jordi Alba. Pode ser. Pode ser o Adriano. Pode ser o Douglas. Quem sabe? Por que não? Pode ser o Douglas. Fala em Jordi Alba ou Marcelo. O Marcelo. Marcelo. Marcelo. Marcelo. Unanimidade, Marcelo. Nem precisa falar, capita. Obrigado. Casemiro. Ah, ele joga com dois volantes. Casemiro e Modric. Casemiro ou Busquets? Busquets. Porque eu acho que ele é mais... a posse de bola dele, ele desarme, eu acho que ele tem muito mais entrosamento. Ele tem recurso também. Ele tem importância de desarme, mas ele tem importância de armar o time, de ligar a zaga com um ataque. O toque de bola dele eu acho bem melhor do que o do Casemiro. Nosso amigo João. Eu vou concordar com o Capita aqui. Então, parabéns. Eu fico com o Busquets, que tem. Eu acho a importância dele mais do que na marcação. Lógico, muito importante na marcação. Mas até mais do que na marcação é essa saída de jogo. Ele levar a bola dos zagueiros até o Iniesta, até o. Ele é um primeiro volante. Se jogar muito... o Rakitic, o Turan. Vai levar a bola até os meias. A experiência dele conta muito, né? Sim. É também criado, né, no Barcelona. Mas eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou com o Busquets também, né? É meio que óbvio isso. Eu vou de Busquets também. Busquets. Vamos nessa. Então vamos de Busquets. Modric ou Iniesta? Modric é bom, mas não chega aos pés do Iniesta, né? Concordo. Iniesta também. O cara é sensacional. Acho que Iniesta, sem comparação, 35 anos jogando a bola que ele joga. E Modric... Modric é bom, né? Modric é craque, mas Iniesta é craquezeiro. Agora eu vou te perguntar. O Modric já fez gol de final de Copa do Mundo? Acho que nunca nem vai chegar. Acho que a Croácia chegar na final da Copa do Mundo também não ajuda. Mais difícil. Toni Kroos ou Rakitic? Essa é uma disputa legal, né? Acho que essa aqui, eu acho que vai dar Kroos nessa daí. Por incrível também. Que pareça. Acho que vai Kroos. Eu acho que o Kroos... Eu acho que o Rakitic joga melhor que o Kroos. Eu acho que o Kroos joga a bola demais, põe a bola onde quer com os passes e lançamentos dele. Então eu vou de Toni Kroos. Põe a bola onde quer... Eu vou de Toni Kroos. James Rodríguez, eu compararia... Ronaldo e Messi. James Rodríguez ou Messi? Não. Ok. Não. Messi. Não tem como comparar com o Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo joga de ponta. Vai jogar de centroavante, um pouco mais de centroavante esse jogo, porque o Benzema não vai jogar. Mas no confronto Cristiano Ronaldo e Messi como melhor do mundo, o que vocês acham? Melhor do mundo, Messi. Messi. Porra, mas é pra falar uma coisa mais bonita, assim. Não. Tá bom, porque quer que eu justifique, eu vou justificar. Eu acho o Messi... Ele é um jogador com muito mais recurso que o Cristiano Ronaldo. Pra mim, o Cristiano Ronaldo é um excelente... Não, é contra o Ramos. É que ele perguntou agora o Cristiano Ronaldo e Messi. Cristiano Ronaldo e Messi como melhor do mundo. Ah, melhor do mundo. Tá bom. Ok, continue. Eu acho que o Messi tem muito mais recurso técnico do que o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é muito bom em fazer o básico. Fazer o dele. Ele é mais fazer mecânico, o normal, né? Eu queria fazer o básico do Cristiano. Não, de vez em quando ele acha algumas lances ali, mas não com a mesma... Com a mesma frequência que o Messi acha um lance diferente é do que todo mundo faz. Messi é absurdo. Eu acho que o Cristiano Ronaldo ele é mais oportunista. Sim. Porque eu não consigo ver um O Messi cria. O Messi cria. Cristiano, ele é, como ele diz, ele é mecânico. Mas o Cristiano Ronaldo, você sempre vê ele fazendo gols sem goleiro. É lógico, ele é um craque. Ele é o segundo melhor do mundo. Não, ou de pênalti. Cristiano Ronaldo, pra mim, é um baita de um atleta. Treina muito, força física. Eu acho ele com um atleta, ele. Não acho ele um jogador. Mas como jogador... O Messi é muito eu acho melhor, que ele é um atleta jogador, o Messi é um gênio jogador. Um gênio, eu acho que está entre os 5 melhores da história. Acho que ele está entre os 2. Será? Já. Eu acho que é ponto. Pelé e Messi. Pelé e Messi. Eu concordo com você, acho. Também. Tem os caras aí, tem o Cruyff, tem o Van, tem os Bogart. Mas o Messi nunca vai... O Messi já passou, ultrapassou e vai passar. Mas o Messi nunca vai ganhar uma Copa do Mundo, isso mantém o Pelé como status de tricampeão mundial, grande jogador Pelé. Enfim, Cristiano Ronaldo ou Neymar? Pela fase, o Neymar. Eu acho que o Neymar, ele pode fazer algumas coisas ali que pode... Ele pode irritar o adversário. Pode irritar o adversário. A capacidade de irritação. Ele pode irritar o Cristiano Ronaldo também. E assim como o Messi, pra mim o Neymar é um cara que é muito habilidoso, depende mais da habilidade do que da força física, diferente do Cristiano Ronaldo, por isso eu vou de Neymar. Neymar? Cristiano Ronaldo. Oxi. Eu vou nadar Neymar. Tá. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. O Betão vai de Cristiano. Eu vou de Neymar pelo poder decisivo nesse clássico. Acho que o trio é MSN, acho que é unânime nisso aí. Vamos só falar do Bale e Suárez, mas... Obrigado pelo comentário. Vamos falar sobre o Chelsea. Mundo. Não, Suárez sem dúvida. Acho que o Suárez vai abocanhar o Bale e vai ganhar de lavada. O Suárez tá numa fase espetacular e eu acho que também... Entrou pra história do fazendo mundo. Fazendo justiça um pouco, eu acho que... O Bale também não jogou quase metade da temporada do Real Madrid, por lesões também. Então, por mais que o Bale tivesse, acho que jogando ou qualquer coisa assim, eu acho que é um pouco de injustiça falar que o Suárez é tão melhor que o Bale, mas o Bale também mal jogou essa temporada. Mas E, obviamente, fica com o Soares. Bom, vamos falar rapidinho do Chelsea, que você tem que... Não, fazer os palpites só. Palpites do Clássico. Acho que 3-0 Barça. 2-1 Barça. 3-2 Real Madrid. 6-0 Barcelona. 6-0 Real Madrid. 6-0 Barcelona. Placar bailarina, hein, Capita? 6-0 Barcelona. Enfim, a gente precisa encerrar o programa, só vamos ter um comentáriozinho aqui. Qual é o seu palpite? O meu palpite? É. Sinceramente? Sinceramente. 5-1 Barcelona. Muito bem. Então eu vou falar um pouquinho... Do Chelsea do Pato, fala do Pato do Chelsea, Chelsea do Pato, a gente encerra. Finalmente o Pato pode estrear pelo Chelsea nesse final de semana contra o Aston Villa. Será? Aleluia. Agora que o Chelsea não tem mais pretensões no campeonato. Coitado do Aston Villa, né? Aston Villa ainda vai, além de ser rebaixado... Pode tomar um gol do Pato. Pode tomar um gol do Pato, que sempre tem esse histórico de marcar gols em suas estreias. Só não marcou na estreia pelo São Paulo. Marcou, mas tava impedido. Mas é o São Paulo, quem marca no São Paulo? Bom, e pagando esse Pato, vamos encerrar... O Arquibancada Mac. Quacuá. Vamos lá. Bom, o Arquibancada Mac vai ficando por aqui. Boa noite, bancada. André Capita. Boa noite, querido ouvinte. Boa noite, bancada. Vamos aproveitar o final de semana com muitos jogos. Betão, vai no clássico? Ah, a gente vai, né? A gente vai cobrir, né? Vai Vamos cobrir o clássico, né? É, vai. Boa noite, Betão. Boa noite, Chaim. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. E vamos Real Madrid. André, vai lotar o Morumbi, André? Vai lotar o Morumbi. Boa noite, Chaim. Boa noite, queridos amigos da bancada. Boa noite, ouvinte. Eu acho que vai lotar de mosquito. João, boa noite. Obrigado por chegar atrasado. Boa noite aí. Desculpa pelo atraso. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Boa noite, Chaim. Boa noite. Bom fim de semana pra todo mundo aí. E lembrando sempre que esse programa tem apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Agradeço o Doni Paruti, nosso sonoplasta. Muito obrigado pela audiência, querido ouvinte. Tchau. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental.